Falando do livro, fala-nos um pouco do livro. Em que é que consiste o livro? O livro consiste um pouco na minha vida e no que eu passei durante um ano que foi originado por um desgosto amoroso. E foi desse sofrimento que eu tive a necessidade de ajudar os outros com o meu sofrimento e pelo que eu passei. E foi essa experiência que me fez ajudar os outros e consegui. E de onde é que surgiu o livro? Foi de várias palestras a que eu fui. Foi a motivação, principalmente dos amigos e da família, principalmente da mãe, que me deu a força para fazer algo melhor do que já estava a fazer, do blog. E consegui fazê-lo porque tive força, essencialmente por causa disso. E quando eu decidi fazer o livro, não correu bem à primeira, porque eu mandei para duas editoras e elas, apesar de terem gostado e terem dito que queriam publicar o livro, os preços praticados por elas eram muito elevados. E visto que sou apenas um estudante e não ganho dinheiro, não conseguia pagar esse preço. E o lucro que eu recebi era muito pouco. Então decidi fazer tudo sozinho. Tive que parar um pouco e pensar como é que eu vou fazer isto sozinho, visto que tenho que ser eu a investir o meu dinheiro e tenho que ganhar algum lucro. Então tive que começar tudo do zero. Tive que fazer uma versão do livro mais leve, mais barata, e consegui imprimir o livro muito mais barato do que estava a imprimir pela editora, e consegui ganhar algum lucro, consegui vender imensos livros, consegui espalhá-lo pelo país, consegui mandar para os Açores, e tanto a nível em papel e e-book consegui fazer o que eu queria, que era espalhar o meu nome e espalhá-lo pelas pessoas e de certa maneira ajudá-las, e consegui. E o elogio mais gratificante que eu recebi até agora foi: o teu livro ajudou-me imenso, fez-me mudar alguns aspectos da minha vida. É um projeto para continuar, já há novas ideias, visto que, se, como dizes, se este livro é um sucesso, tenciona prosseguir na escrita? Tenciono, e já tenho dois projetos em trabalho. Um deles é um romance, mesmo com uma história mesmo feita, que está em trabalho, e tenho outro que é um livro de crianças, só que o único problema que eu encontro é arranjar ilustrador. Sendo tão jovem, e pode ser também um convite para que outros que gostem da escrita ou que achem que têm aptidão para tal, também avancem com obras? Penso que o que de bom eu vim fazer com esta apresentação foi que eu vim inspirar os outros jovens, mesmo que não seja pela escrita, seja pela pintura, seja pela dança, que mostrem os seus talentos e que mostrem que têm alguma coisa para dar ao mundo, porque toda a gente tem. Como eu costumo dizer, somos todos árvores frutíferas, todos temos um fruto para dar ao mundo. Eu já dei o meu e vou continuar a dá-lo, e espero que toda a gente dê também.